Jornal dos Jornais. Vamos lá, Maurício. Vamos lá, Maurício. Deixa eu só dar uma ajeitada na máquina aqui. Vamos lá, peraí. Essa máquina, inclusive, eu... Ah, eu deixa eu dar um bicudinho nela. Dá um chute faz nela. Faz tempo aqui que eu não faço isso. Posso ir? Peraí, eu vou empurrar de cá, você chuta daí. Vamos lá, vai. Agora, ei! Caramba, rapaz, ainda machucou meu pé. Machucou? Machucou. Não foi bicudinho, não. Pô, me presta essa bota tua aí, essa bota bonita que você tá usando aí. Bota de bico quadrado ali, hein? Essa bota bico quadrado dele. Você, ele chutou um paralelepípedo também. Ah, é? É. Aí ficou parado. Isso, eu tava de mão dada com a senhora. Não, pera, deixa eu falar. Deixa eu realmente falar. O problema do Elinho foi hemorroide. Ah, e também o bico quadrado da bota. Que é isso? Pera aí, não entendi. Da sua avó também, Paulo. Donde é que vem essa voz? Do além? De onde é que vem essa voz, cara? Realmente o problema do Elinho foi hemorroide. Foi isso, cara. Quem falou isso? Eles deram dinheiro pro Vanderlei Gonçalves, entendeu? O Vanderlei veio aqui na rádio gravar um comercial. Então eles pegaram e fizeram isso aí com a mim. Nossa voz é do além, bicho. E se o além realmente está... o problema do Elinho foi hemorroida. A voz do além já está sabendo de tudo. Então vamos aí, Jornal dos Jornais. Vamos lá então, mano. Nós começamos essa edição do Jornal dos Jornais com a decepção dos novos governadores. Olha, eles já estavam se preparando para ligar para o presidente Fernando Henrique para pedir verba, né? Mas o presidente foi mais rápido. Ligou para eles antes e pediu, por favor, economizem. Quer dizer, campanha para governador é assim, né? Eles passam meses nas ruas anunciando como vão gastar. E depois de eleitos, começam a fazer as contas para saber como vão economizar. Olha, e o presidente Fernando Henrique recebeu a visita do seu colega do Chile, o Eduardo Frei, que veio ao Brasil pedir solidariedade para o general Pinochet, que está preso em Londres. Aí o Fernando Henrique encheu a boca e disse, não. Até porque o presidente jamais poderia dizer sim, né? O sociólogo Fernando Henrique vivia exilado no Chile quando Pinochet derrubou o governo e saiu caçando todo mundo, né? O Fernando Henrique teve que correr para a Europa. Veja o que é o destino, né? Agora o Pinochet precisa da ajuda dele, né? Pois é. E lá em São Paulo, Paulo Maluf tomou uma decisão. Derrotado mais uma vez, ele anunciou. Eu vou continuar na política. Corajoso, hein? Olha, perder o governo de São Paulo para o Mário Covas foi a sexta derrota do Maluf. E é bom lembrar, né, Mário, que há algum tempo o Maluf disse que o Lula era competente, porque competia e não ganhava nenhuma eleição. Agora o Lula pode dizer, o Maluf também é muito competente, né? Olha, e definidas as eleições em todos os estados, nós vemos como o Brasil ainda faz uma política atrasada, né? Na maioria dos estados, os candidatos a governador só faziam promessas de assistentes sociais, né? E isso incluía estados considerados modernos, como Rio e São Paulo. É tudo cheio de promessa para fazer o povo sobreviver ao invés do povo se desenvolver, né? No Piauí, por exemplo, veja você, o estado mais pobre do Brasil, o governador Monsanto se reelegeu e ele venceu seu principal adversário, o senador Hugo Napoleão. O Monsanto prometia na campanha que teria a ajuda de Deus. Parece que Deus seria secretário de Estado dele, viu? Aleluia! E o Hugo Napoleão prometia água, luz e gás de graça para os pobres. Quer dizer, todo mundo prometendo tudo de graça, né? Como se percebe, as promessas são todas no sentido de fazer com que os pobres continuem miseráveis, né? E agora vamos falar de esportes. E para falar de esportes, aí vem ele, o comentarista que pisa na bola. Antuérpio Damasceno. Pisei. Vai, Antônio. Olá, Mário Esteves. Alô, Antônio. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que vai o senhor aí, o senhor Maurício Moreira do Menezes, hein? Saco não, rapaz. Ó, vai ser todo dia isso. Por quê? É, mal-humorado, mal-humorado. Por quê? Qual pra problema, você, rapaz. Ah, vamos lá. Olha, meus amigos amantes da bola, está aí a seleção brasileira diante de mais um convocamento. O técnico, hein? Como é que é o negócio aí, bicho? Está o técnico, né, a seleção diante de mais um convocamento. Chamaram os jogadores, né? É burro, sim. Convocamento? O técnico Vandenburgo Luxemburgo vai convocar a seleção. E eu já tive uma informação decocheira. Que o meu cunhado Zé Braulio não vai ser chamado. Agora, sabem por que isso? Porque o técnico Vandenburgo Luxemburgo não quer ser ofuscado pelo brilho do meu cunhado, Mário. Olha, o Zé Braulio, inclusive, tem um terno muito mais bonito do que o Vandenburgo. Olha, um terno que o pai dele comprou na Ducal. Caramba, vai ter muito velho, rapaz. O terno tá bom ainda, não é? Comprou na Ducal o pai dele e tal. E o Zé Braulio herdou esse terno. Vamos ver então como é que fica a seleção sem a presença do meu cunhado Zé Braulio. Aqui falou o Antwerp Damasceno, comentarista que pisa na bola. Falou muito, hein? Falou. Sabe falou. Tudo de futebol. Isso, obrigado. Sabe tudo. E por falar em seleção brasileira, Mário, tem três técnicos que já comandaram a seleção e estão desempregados. Sebastião Lazzaroni, Carlos Alberto Parreira e o Zagallo. Olha, isso sem falar no Joel Santana, né? Que ganhou não sei quantos títulos e continuou sem emprego, né? E agora vamos a uma mensagem dos nossos patrocinadores. Caro amigo consumidor, as cuecas na Tonga da Milonga já estão à venda nas melhores casas do ramo. Dotadas de enchimento frontal, elas darão a você a agradável sensação de ser um super dotado. Mesmo que você tenha o corpo do Marco Maciel, você vai se achar com a força do Rambo. Cuecas na Tonga da Milonga, um produto da indústria brasileira de ilusão de ótica. Produto. Muito boa. Essa aí é a sua... Agora sua tia. E em várias cidades do Brasil, os prefeitos vivem o fenômeno de duas pragas, Mário. É. Os gatos e os pombos, viu? Olha, as prefeituras recebem muitas reclamações e a população de gato e pombo aumenta sem parar. Mas também tem aqueles que defendem gatos e pombos, né? Os prefeitos geralmente não sabem o que fazer para não contrariar interesse. Eu acho que o ideal seria colocar os pombos andando e os gatos voando, né? Assim os gatos iam acabar comendo os pombos, né? E lá na China, o governo vai fazer uma lei para tentar conter os casos de adultério. É mesmo? Veja você, é que o governo chinês está impressionado com o nascimento de crianças fora do casamento. Uma das medidas que o governo deverá adotar será obrigar o cônjuge que trai a pagar uma multa pesada. Só que a multa deverá ser paga ao cônjuge traído. Essa lei já está causando discussão porque vai ter gente forçando o parceiro a trair só para durante o flagrante tacar um flagrante nele lá e receber a multa, né? Eita. E agora vamos saber como está o movimento na rodoviária Novo Rio. Vamos ouvir o locutor da rodoviária, o Juarez Estrada. Ah, pam pam, pinhuri, papapeiro. O pônibus para pampo, para pinho, para belo mar. O pônibus para pampo, para pinho, para belo mar. Ele comprou todo o pônibus com o primeiro voo para pampo. Então, pim, para orelha, para ele, para pai, pelo que perde os tempos, não para pegar para pampo, para pampo, para pampo, para tá? Então, pra torcedora toda e tá boa viagem. Entendi, o cara foi pra onde aí? Onde é que foi? É o sistema de som da rodoviária, né, que melhorou, né? Mas não entendi nada, o cara vai pra onde, vem da onde? Foi, depois, é. Não, o pessoal que frequenta lá da rodoviária já sabe, já tá acostumado. É, mas então tá bom, então vai, continua aí. E os cirurgiões plásticos do Brasil estão rindo de orelha a orelha. Há 10 anos, o número de operações plásticas no Brasil não chegava a 20 mil. Para 98, calcula-se que mais de 250 mil pessoas farão cirurgia plástica. Pensei que fosse algum erro de operação, de rindo de orelha a orelha, porque já ficou demais a boca, ficou de orelha a orelha. Olha, dessas 250 mil pessoas que vão fazer plástica em 98, boa parte é da classe baixa. É que as técnicas ficaram simples e as cirurgias acessíveis. Os ricos fazem cirurgia plástica, por exemplo, para ficar bonito, né? Uhum. Agora, os pobres, geralmente, é para fugir da ex-mulher, né? Tá certo. O Jornal das Jornais.